corre pelo errado. Nego, você não corre pelo certo. Nego, que tiver palavra torta, vou obter como resposta. Ladrão, mantém proceder na cela de pedra. O cão em pena, por enquanto sobre as bandas de cá. Não tem ideia pra acusão da atitude falha. Pilantra, tua sentença foi veredita. Quer ser malandro, segura a bronca. Sobrevive na política da lei do mais forte. João, por aqui o as também é feito pra rachar a cabeça. Veja, é disputa por todo lugar. Cheiro de sangue, cheiro de morte, cheiro de dor. Cheiro de ódio, cheiro de rancor. Cheiro de tristeza, compõe a essência do cheiro de enxofre. Finalados pelos eventos, porra. Eu não sei se cê tá me entendendo, cuzão, mas tô tentando te passar essa ideia. Enxerga com o coração, porque o inimigo quer te ver pelas costas. Como se de bosta, te joga na fala. Nego, se correr pelo errado. Nego, se não correr pelo certo. Nego, que tiver palavra torta, vou obter como resposta. Nego, se correr pelo errado. Nego, se não correr pelo certo. Nego, que tiver palavra torta, vou obter como resposta. Não me julgue pela capa, visto bem pra ser bem visto. Sob os olhos daquelas pessoas que se importam muito com isso. Eu jogo o jogo, manipulo de acordo com o necessário. E mas que vou chegar a todos os ouvidos. Uma luta constante pela própria extinção. O homem cego tentando se dizimar. Manipulados pelo real que é encontrado no curso da fantasia. Correria do dia a dia. Ouviu a base? Então vi o que fiz. Mediu a qualidade do áudio, viu o que fiz. E você fez o quê? Ouviu e criticou, kaká. Deixou quando minha mão se apertou. Tem gente mais falsa que um produto made in China. Que não sustenta o que tem no meio da perna. Mas uma hora cê vai ver o que sobra por si. Nego, se correr pelo errado. Nego, se não correr pelo certo. Nego, que tiver palavra torta, vou obter como resposta. Nego, se correr pelo errado. Nego, se não correr pelo certo. Nego, que tiver palavra torta, vou obter como resposta.